Eu deixo para declarar 0121, 9295, Gol 9345, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Gol 9245, da El, passando 1300 pés. Gol 9245, contato para a decolagem, suba nível de voo 340 via saída da El. 340 via da El, Gol 9245. Estabilizado, Gol 970. Gol 970, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1895. Boa noite, Gol 970, 2 externo. Gol 970. Continua a aproximação da autorização de curso. Xaner 6313, chame centro Recife, 125 decimal 1. Centro Recife, 125 decimal 1, Xaner 6313. Livre pouso no 0-170, contate. Livre pouso no 970. 31178, desça 210, livre das restrições, ajuste 1904, autorizado final do INS X-Trip, pista 10, reposto no localizador. Sinalizador, gol 1970. Ok, quilo, pátio 3, atenta ao sinalizador, gol 1970. Comandante, boa noite, a China 6224, a gente está arrumando a autorização, Aracaju. China 6224, boa noite, Aracaju. Romeu, informação em curso. Autorizado nível 190, decola da pista 10, curva à esquerda, saída Conde. Acione 0260 no transponder, controle 1119, decimal 35. Obrigado, Aracaju, nível 190, saída Conde da pista 10, com curva à esquerda, transponder 0260, controle 1935, chama 224. Protegimento correto, chame pronto no portão 03. Salvador, bom dia. Tropa 084811, request clear. One minute copy, Europa 084. Need to copy. 3178. 3178, Summit 2198, decimal 95. 1895, 3178. Salvador, boa noite, da 3178. Da 3178, check 3 livre pouso no 0 vento, 150 graus, 069. Checado, livre pouso na 10, da 3178. Salvador, Europa 084. Go ahead. Thank you, 084. We are ready to copy. You have the clue? More 2 minutes, sir. Alright, 25. Out again. Europa 084, ready to copy. Go ahead, madam, ready to copy. Clear Madrid, flight level 350. Take off 10, left turn. Pulca departure, Aru transition, via upper Zulu 17 until Romeo Echo Charlie, then upper Romeo 551 after flight plan route. Skulk 5543, Salvador departure 119 at decimal 35. Right. The departure will be Puka transition Aru, then Apertulu 17, REC, Upper Romeo 551, Bugat. Flight plan route is 12.5543, and the departure frequency will be 119, decimal 35, Europa 083. Europa 084, flight to level 350, left 30 after departure. Flight level 350 and left turn after departure, Europa 084. Please back all right, pode soltar até ponto 811. We are fully ready for push and start, Europa 084. Direção na 219, ok? Ok, 219. Provador, bom dia. Boa noite, Sonicinta 3178. Boa noite, a 3178, Alfa Juliette 02 do Portão. Alfa Juliette 02, 03, 03. Hora, Europa 084, ready for push to start. Tristarapia push, request for taxi, Europa 084. Yeah, for push to start, call you back for taxi, Europa 084. Yeah. Delta Over 084, request back. Respect that Inflon in the on route, point call tower frequency 1 into the small 95 10 81014. Good trip. 21014, passing holding point 10, via Yulia, then Alpha, and Bravo, Europa 084. April 1 and taxiway India. April 1, taxiway India, Europa 084. Como Salvador, boa noite. 62, 6 estacionando, 3 está pronto. Aguarda para o pushback acionamento 62 do espaço. Confirmo, está autorizado? Negativo, mantenha a posição e aguarde. Negativo, vou dar uma posição na nossa. Bar 084, double team frequency now, over India. One eight, dismount 95. Tower, good day, Europa 084, back to India. Europa 084, TLN, and take off, runway 10, wind 160 degrees, 04 knots. Flight level. Flight level is 350, okay? 350, thank you. 6 o'clock. Autorizado, chama taxi. Chama. Europa 084, confirm now we're clear for takeoff. Affirm, line up and takeoff, runway 10 is 170 degrees, 06 knots. Clear for takeoff, Europa 084. Livre taxi direita via Índia no ponto de espera torre 1895 ajuste no 04, bom voo. Airborne 34 Call Salvador, approach frequency 119.3 with travel. Roger 119.87, Europa 0845, thank you very much. 119.35, 084. Roger 119.35, Europa 084. Departure, this is Europa 084. We are on the standard instrumental departure Puglia, passing 2600. Papa 084, with a contact on departure, climbing, maintain flight level 3505, heading Jammu. Roger, proceed on course to Jammu and climbing level 350, Europa 084, thank you. Gente, confirmando, onde foi feito o seu plano? Thank you. alinhamento, chama novamente para a copa, ok? Salvador, boa noite. 6224. Canal 6224, contato radar decolagem, submanter nível de voo 190 via saída Conde. 7, chegou na Conde, 190, autorizado, 6224. Autorizado Congonhas, São Paulo, nível 220, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída da El Coral. Transponder, irei verificar com o centro e o controle opera em 119.35, bom voo. Eu sigo a Xanema 2 da esquadra. Solicito o nível 210 final. Aguarde. Aguarde. Boa noite, papá, papá. Sim, papá, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, para o ingresso na manchete. Romeu, Romeu, Golf, o transponder aciona 5564. Ali mantém o 7, reporta pronto. 564, vamos para o aliado, para o manchete, com você. Alpha 084, contact now Recife, frequency 126.85. Roger, 126.85, I thank you very much, obrigado. Saner 6224, Sami Centro Recife, em 126.85. 126.85, obrigado. O transponder foi modificado para 5064, ok? Tá, 5064, eu vou só trabalhar o total no site. Gente, livre decolagem no site, vento 150 graus, 069. Meu Golf decolado 46, chama controle 119.35, bom voo. Bravo, 1935, olha o Golf. Salvador, muito boa noite, é o Papa Romeu, Romeu, Romeu, Golf, emissão trem, decolou da 97. Papa Romeu, Romeu, Romeu, Golf, contratado na decolagem, suba nível de voo 220 via saída da EL, após 2000, voo e coral. 220 após da Elsa da Coral, grato, Romeu Golf. Controle, o Romeu, Romeu Golf, voltando. Possibilidade de coordenar com centro direto de Arubi, mas como vocês podem ser, salve graça. Temos coordenar, mantenha a prioridade de coral, Romeu, Romeu Golf. Apenas aguardando o meu voo. Meu Golfo autorizado, Vana Proa de Arubi. Oi, Garu, muito obrigado, meu Golfo. Salvador, Bruno 868, informação Romeu. Bruno 868, é só identificação, vou na Proa de TAP, destino a nível de voo 050. Ok, TAP, 1050, 868. Salvador, boa noite, informação. Anem 6212, acione identificação, desse nível de voo 060, vou ir na proa de TAP. 060 na proa de TAP, 6212. Salvador, 868, desça 12 no CES, autorizado procedimento LS X-Ray, reporte um localizador. Positivo, 2 mil, me confira com a M14? Afirmativo, 1-0 no 4. E 2014, chamaremos o LS. Boa noite, 68, responde quando possível para a dona. Sente autorizado o início do reboque. Inicialmente, somente o pushback está autorizado, ok? Reporta finalizando o pushback para prosseguir com o reboque. Afirmativo, autorizado o push, informará para reboque, Mike Zuluyaki. Afirmativo, Romeu Golf, chame Recife, ano 25, decimal 1. 25, 1, grato. Uma boa noite. Obrigado aí por ligar. O Gol retorna pro Aguidor. Sim, sim. Quatro, Autorizado o destino a 2.000 pés, ajuste no 0.4, autorizado o final do procedimento ILS de 310, reposta no localizador. 2.000 pés, autorizado ILS para reportar no localizador, livre da restrição em SAP, 1.6.2. Tonel 6.2.2, afirmativo, livre das restrições. Restrições para 2.000.6.2.1.2. 8.68, estabilizou ILS. 1868, chame torre 1.8, decimal 95. Ok, até logo, boa noite. Salvador, boa noite. Boa noite, 68. 868, cheque trem livre pouso, sinal 0, vento 150, grau 059. Sim, chamarei. Autorizado, reboque, reporta finalizando na remota 1.4. Autorizado, reboque, informar o término na 1.4, Mike, do Yankee. Verificado, 1.868. Tente 1.868, confirmando o livre pouso, vento 160 com 5. Positivo, livre pouso. Salvador Ground, American 230, good evening. American 230, go ahead. Yes, we're parked at position 7 at the apron 3. We'd like to tow the aircraft to gate 11, apron 1. Confirm your position.